é um dos grandes nomes da música popular brasileira. Grande cantor, grande intérprete, grande agitador cultural, o meu amigo Juraildes da Cruz, Roda Gigante. Maduro, mas continua dando cacho. Se hoje você tá por cima, amanhã você pode tá por baixo. É uma roda gigante dentro da justiça divina. Se hoje você tá por baixo, amanhã você pode tá por cima. Tem gente que não devia deixar rastro por onde passa, porque ali nunca mais nasce capim, nem pé de cavaça. Tem gente que pra ter lucro faz armadilha pro outro entrar. Vai receber com juros no cartório do futuro, nas voltas que o mundo dá. Tire esse olho gordo de cima do que eu consegui. Foi com suor do rosto, com muito esforço que eu venci. Maior tesouro da vida é o despertar da consciência, pra não mais ter que matar, pra não mais ter que roubar e sair da penitência. Mundo velho tá maduro, mas continua dando cacho. Se hoje você tá por cima, amanhã você pode tá por baixo. É uma roda gigante dentro da justiça divina. Se hoje você tá por baixo, amanhã você pode tá por cima. Coisas da natureza é sempre bom prestar atenção. Se você planta caju, com certeza não colhe mamão. Essa vida prega peça, já vi gente cair do cavalo, zombando da dor do outro. O outro chora, ele acha pouco, não sabe onde aperta o calo. A justiça verdadeira é fiel, é equilibrada. Não tem jogo de interesses, também não tem cartas marcadas. Esse mundo velho é grande, mas cabe na mão calejada. O pouco com Deus é muito, e na balança do justo, muito sem Deus é nada. Mundo velho tá maduro, mas continua dando cacho. Se hoje você tá por cima, amanhã você pode tá por baixo. É uma roda gigante dentro da justiça divina. Se hoje você tá por baixo, amanhã você pode tá por cima. Tire esse olho gordo de cima do que eu consegui. Foi com suor do rosto, com muito esforço que eu venci. Maior tesouro da vida é o despertar da consciência, pra não mais ter que matar, pra não mais ter que roubar e sair da penitência. A justiça verdadeira é fiel, é equilibrada. Não tem jogo de interesses, também não tem cartas marcadas. Esse mundo velho é grande, mas cabe na mão calejada. O pouco com Deus é muito, e na balança do justo, muito sem Deus é nada. Juraildes da Cruz cantou dele Roda Gigante para Carla Cacá de São Sebastião, no Distrito Federal, minha mais nova amiga do Facebook, ela que curte o programa pelo www.radioestudiobrasil.com.br. Essa aqui o professor Júlio César Rezende foi buscar lá no fundo do baú. Leila Silva, Ansiedade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Ansiedade de ter-te nos meus braços, sussurrando palavras de amor. Ansiedade de ter os teus encantos e tua boca de novo. choram meus pensamentos e as lágrimas são pérolas que caem ao mar. E o eco adormecido deste meu lamento te faz estar presente em meu sonhar. Talvez também recorde dos meus carinhos e apertes meu retrato com frenesi, e ao teu ouvido chegue meu pranto, meu queixume e o eco desta pena de estar sem ti. Adormecido deste meu lamento te faz estar presente em meu sonhar. Talvez também recorde os meus carinhos e apertes meu retrato com frenesi, e ao teu ouvido chegue meu pranto, meu queixume e o eco desta pena de estar sem ti. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Leila Silva, Ansiedade. Vou dar uma paradinha, você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que gosta de ouvir o nosso programa, o programa Cleiton Aguiar, você vai ter mais uma oportunidade. Além das emissoras locais, além do site da Rádio Estúdio Brasil, você pode ouvir agora no aplicativo da Super 95 FM de Coromandel, né, que você pode ouvir no seu telefone. É só entrar na loja lá no Play Store, tem lá, põe Super 95 FM, que você vai baixar de graça o aplicativo da nossa rádio lá de Coromandel. Você vai poder me ouvir lá às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Você programa Festa RBM Música, leva alegria dos seus artistas. Ligue 61-9981-3601. Daqui até o mês de março é só farra, né? É falar mal do governo, reclamar da inflação e cair na gandaia. É assim que funciona no Brasil. 61-9981-3601. Você vai levar para sua festa, para sua cidade, o show de Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. O nosso e-mail é locutor preferido, @gmail.com. Esses meninos são lá da minha terra de Coromandel, Henrique e Natan, Pedindo Pra Sofrer. Daqui uns dias vai se arrepender, eu te avisei. E entre uma dose e outra vai ligar chorando como te liguei. Daqui uns dias vai vagar pela cidade sem nenhuma direção, e no último volume do seu carro tocando a nossa canção. As noites com suas amigas não fazem sentido, cê sabe a culpa é sua de não estar aqui comigo. Tá brigando e perdendo o seu coração. Quer saber que pouco se importa, tá pedindo pra sofrer, mas tá

pra tirar do meu peito essa mágoa, pra te esquecer. Jads e Jadson tocam um João Mineiro e Marciano para Andressa Nayara. Ela é de Patrocínio, mas mora em Estrela do Sul. E agora ela faz parte do nosso Facebook. Andressa, um beijão para você, um beijão pro pessoal lá de Estrela do Sul, lá da Gameleira, de Dolearina, todos os meus amigos que eu fiz aí, né? Muito obrigado. A Super 95 FM está chegando com som local em Estrela do Sul. A sugestão do beijar, o cantor Leandro Cato, Sua Casa é o Meu Coração. Esse amor pago pra ver, pra sentir você. Os meus braços, sei que sou capaz. E esse rapaz só tem fama de conquistador. Pode até te dar prazer, mas só pra você saber, eu posso te dar amor. Amor de verdade, assim não tem preço, não tem endereço, nem comparação. Se o prazer do outro tanto satisfaz, aqui tem paixão que não acaba mais. Se tem joia rara e carro importado, e a casa dele é uma mansão, aqui no meu rancho tem céu estrelado, e a sua casa é o meu coração. Rapaz, só tem fama de conquistador. Pode até te dar prazer, mas só pra você saber, eu posso te dar amor. Amor de verdade, assim não tem preço, não tem endereço, nem comparação. Se o prazer do outro tanto satisfaz, aqui tem paixão que não acaba mais. Se tem joia rara e carro importado, e a casa dele é uma mansão, aqui no meu rancho tem céu estrelado, e a sua casa é o meu coração. Amor de verdade, assim não tem preço, não tem interesse, nem comparação. Se o prazer do outro tanto satisfaz, aqui tem paixão que não acaba mais. Se tem joia rara e gato importado, e a casa dele é uma mansão, aqui no meu rancho tem céu estrelado, e a sua casa é o meu coração. Sua casa é meu coração. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar aponta, Leandro Cato, Sua Casa é o Meu Coração. O Flavinho não divulga só os grandes nomes, não, viu? Se você estiver começando uma carreira, você pode ligar para o Flavinho, 61-9981-3601, que ele vai esparramar o seu trabalho em Minas Gerais, que é a especialidade dele, viu? E o que o Flavinho falar, eu assino embaixo. Meu amigo há mais de 40 anos, gente da melhor qualidade. 61-9981-3601. No próximo bloco, Renata e seus Blue Caps, a cantora Joel. Essa aqui é a original, não é a outra não, viu? Não é a outra que tá rilhando com a Chimbinha, não. Rapaz, ela se lascou todinho. O Chimbinha arranjou uma cavala da mulher, botou no lugar dela, e o povo disse que ela passou no teste do sofá. E pela cara dele, do Chimbinha, no programa do Ratinho, olhando pra ela, eu acho que passou mesmo, viu? Fez uma troca e tanto. A Joelma vai cantar Ritmo da Chuva e a Janaína Oliveira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos comemorando 50 anos da Jovem Guarda. Esse conjunto está até hoje na ativa. Renata e seus Blue Caps, Eu Não Aceito o Teu Adeus. triste ouvir adeus de quem se ama. Deixa dentro dos meus olhos que eu tenho medo do que possa acontecer. Nunca pensei que fosse um erro eu ter tentado de você agora em qualquer momento. Cinquenta anos da Jovem Guarda, Renato e seus Blue Caps, eu não aceito o teu adeus. A cantora Joelma, essa é uma versão do Demétrios, Ritmo da Chuva, no ritmo do forró. Olho para a chuva que não quer cessar. Chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ele vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga meu benzinho, que eu preciso de carinho. Tira ele pra não me deixar triste assim. Cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ele que me faz sonhar. Triste assim, olho para a chuva que não quer cessar. Nela vejo meu amor. essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ele vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga meu benzinho, que eu preciso de carinho. Diga a ele pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pedos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ele que me faz sonhar. Chuva, chuva, traga meu amor. Chuva, chuva, traga o meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Eu mostrei uma versão diferente do ritmo da chuva com a Joelma. Essa música foi gravada no tempo da Jovem Guarda pelo Demetrio, é uma versão que o próprio Demetrio fez, já teve algumas regravações, mas essa aí foi um estilo diferente da Joelma, né? A Joelma foi uma cantora que fez um sucesso danado no tempo da Jovem Guarda e continua nativa até hoje. Essa menina de Coromandel, Coró não é brincadeira não, Coró é uma usina de grandes talentos, é uma menina, tem pouco mais de 15 anos, dessa faixa 15, 16 anos, compõe, canta que é uma beleza. Janaína Oliveira, é claro que eu te amo. Chuva no verão, encontrei a chave certa pro meu coração. Você não acredita em mim, te falo tanta coisa, você não me escuta mais. Eu vou te provar. É claro que eu te amo, te quero e não te engano, você é minha. Você não me escuta mais. Eu vou te provar. É claro que eu te amo, te quero e não te engano. Você é minha paixão. Sei que é difícil, então não faça bico. Vou domar seu coração. É claro que eu te amo, te quero e não te engano. Você é minha. Sei que é difícil, então não faça bico. Vou domar seu coração. É claro que eu te amo, te quero e não te engano. Você é minha paixão. Sei que é difícil, então não faça bico. Vou domar. Janaína Oliveira, é claro que eu te amo, para Andressa Caixeta do Coró, minha mais nova amiga do Facebook, Alessandra, seja muito, mas muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica do programa de hoje é uma dica de solidariedade. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, comadre, o trem tá feio, você não sabe mais o que faz, né? O mês esticou, o dinheiro encurtou, mas tem uma providência que você não tomou ainda, viu? É só você trocar as lâmpadas da sua casa. Tem muita lâmpada, a economia chega de 80% a 90% nas lâmpadas, já faz uma diferençazinha boa no fim do mês, viu? Porque do ano para cá, dobrou a conta de luz, dobrou de preço, né? Pelo menos aqui na minha casa dobrou, não sei na sua. Agora, se você trocar as suas lâmpadas pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil, você vai ver o que é economia. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Mas não compre gato por lebre. Só compre a lâmpada LED se ela for da Wellmax Brasil. Se ela não for, você fala, não, vou esperar chegar a lâmpada da Wellmax, depois eu compro, viu? E você que é dono de elétrica, você que é dono de supermercado, você pode ligar para mim, 61998136601. Eu vou conversar com você, vou anotar direitinho seus dados, vou passar para um vendedor da fábrica, vai ligar para você direto da fábrica e você vai reforçar o seu estoque para atender a sua clientela, viu? Lâmpadas LED da Wellmax Brasil, clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A dica de hoje é uma dica de solidariedade. Olha, é um pedido difícil que eu recebi aqui, mas eu aprendi que as coisas impossíveis acontecem no meu programa. Muita coisa que eu imaginava, eu falava assim, gente, eu não vou pedir não, porque isso aqui eu não dou conta de arrumar. Mas eu falava assim, gente, mas eu vou botar, de repente tem alguém aí que pode resolver o problema, né? E invariavelmente, aliás, nunca fiquei sem ter os pedidos atendidos, né? Esse aqui é custoso, mas de repente, final de ano, época de Natal, uma alma boa está escutando. Quem me mandou foi lá de Pernambuco, da cidade de Custódia, a Cícera Góes. Cleiton, eu sou uma mãe que sonha com o futuro do filho. Eu fui mãe de 2 filhos, um de 23 e outro de 16. O de 23, Cleiton, faleceu em janeiro deste ano. A pior experiência que um ser humano pode passar. O de 16 anos termina o terceiro ano agora. Eu estou bastante preocupada, pois as minhas condições são fracas para que ele venha estudar. Não posso pagar uma faculdade, não tenho como conseguir uma bolsa de estudo. Isso tem tirado a minha paz. Nosso estado e a nossa cidade, o estado de Pernambuco e a cidade de Custódia, não nos dão oportunidade. Orei para Deus me mostrar uma saída e tive a ideia de lhe procurar. Quem sabe você que gosta tanto de ajudar as pessoas, pode me ajudar. Ou me indicando uma pessoa que eu pudesse ir até ela para me ajudar. Que Deus abençoe poderosamente, meu muito obrigado. Minha amiga Cícera Góes, queria eu ter a capacidade de ajudá-la. Mas é uma tarefa que eu sozinho não dou conta. Isso é que me revolta. O que vocês estão vendo aí na Lava Jato, essa roubalheira que já vai passar de R$1 trilhão, é que tira a oportunidade do filho de 16 anos da Cícera, lá de Custódia, Pernambuco. Exatamente a terra do presidente Lula. O presidente Lula devia ter vergonha numa situação dessa. Um conterrâneo dele, né, nessa situação, porque o partido dele, os companheiros dele, meteram a mão no dinheiro público, roubaram o que não deram conta de carregar, e está aí o Brasil, nessa situação, né? Mas quem sabe, minha amiga Cícera, vejam vocês, roubaram tanto que não teve dinheiro nem para o FIES, nem para o financiamento estudantil esse ano não teve dinheiro. Ao invés deles comer ovo, eles mataram a galinha. Eu fico revoltado é com isso. Minha amiga Cícera, eu peço a Deus que apareça alguém de bom coração que esteja ouvindo. Não estou falando de político, não. Larga esse povo para lá. Estou falando de alguém, algum empresário de Pernambuco, alguma pessoa de qualquer lugar do Brasil, alguém que tenha a condição financeira para pagar uma faculdade desse menino. Eu tenho um amigo, empresário, que ele já formou mais de 100 jovens, ele pagando a faculdade, né? Mais de 100. Ele vai de 20 em 20 e mais de 100 pessoas já se formaram graças a ele. É claro que não deve existir só ele de gente boa nesse Brasil, né? Um país de mais de 200 milhões de habitantes, deve ter outras pessoas que nem o meu amigo Simão Sarkis, né? Eu espero que alguém possa aparecer aí para ajudar minha amiga Cícera Góes. Quisera eu ter condições de poder te ajudar, Cícera. Vamos botar na mão de Deus, vamos ver o que acontece, né? Henrique Juliano, Nada, Nada.

que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Que beleza esse Salmo 103, né? Hino à bondade de Deus, na voz da Márcia Ferreira. Esse salmo faz parte de um CD de salmos com 30 salmos que você pode comprar pelo Projeto Confiança, pagando apenas R$15 já com a despesa de correio. Mande um e-mail para locutorpreferido@gmail.com, só que você tem que botar: eu quero comprar o CD de salmos, porque a Marcinha tem vários CDs, né? Você recebe na sua casa, junto com o CD, vai o número de uma conta que depois você deposita na Caixa Econômica Federal ou numa loja de loteria. Eu vou trazer essa música agora, meu amigo Holmes Carvalho, da 96 FM, lá de Capinópolis, que depois de uma temporada voltou a passar o nosso programa, e ele me diz que tocou demais essa música no programa dele. Holmes, um abração para você, um grande beijo para Marina Braga, minha amiga, que nos recebeu tão bem, né, para o Francisco Camargo, aquela turma boa da 96 FM, e a Elva da Secretaria de Educação, que também nos recebeu super bem. Tomei um cafezinho lá com ela, prosseamos bastante, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, paixão é como fumaça. Você tomou conta de mim, me deixou assim, caído a seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. Mata, este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora, e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é verdade de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora, e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, vence direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Cleiton Aguiar, paixão é como fumaça. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Eu vou trazer com muita pena essa dupla, porque um deles faleceu a semana passada. Estava morando lá em Catalão, né? Tinha uma semana que ele tinha me aderido no Facebook, ele estava satisfeito, porque tinha recebido o título de cidadão honorário de Catalão, o meu amigo Brazãozinho, que fazia dupla com o Brazão, que vem cantar do Goiá uma das suas mais belas canções, Poente da Vida. Amigo, escuta com calma a minha pobre canção, que traz lembranças na alma, gravadas no coração. Há 45 anos, um sertanejo menino partiu seguindo o destino, buscando uma ilusão. Só muito tarde entendeu que a sua felicidade era viver de saudade do seu amado sertão. Marcado pela tristeza, desesperado e aflito, fez versos à natureza e aquele solo bendito, as matas, campos e lagos, encantos de uma terra. Citou o alto da serra, o amanhecer mais bonito e o astro rei majestoso pela manhã colorida, pintando o quadro da vida na tela do infinito. Que vida mais cor de rosa, a sorte deixou perdida na estradinha mimosa de minha infância querida. Porque sou eu o caboclo que por missão ou vaidade deixou a felicidade na terra nunca esquecida. Quis o destino mandar-me sentir na grande cidade o alvorecer da saudade, já no poente da vida. Voltar não pude, é verdade, à terra dos madrigais, pra não morrer de saudade com a falta dos velhos pais. E hoje um tanto ao quebrado, pelas agruras da sorte, espero antes da morte, nos meus instantes finais, que Deus permita que eu sonhe com aqueles campos de flores, na terra dos meus amores, que não verei nunca mais. Relembrando Goiá, Brazão e Brazãozinho, Poente da Vida, para Ana Paula Silva. Ela é de Patrocínio, mas mora em Coromandel e curte o nosso programa pela Super 95 FM. A partir de agora faz parte do nosso Facebook. Ana Paula, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Raul Seixas. Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Essa música eu escutei do Chitãozinho e Chororó numa entrevista, eles dizendo que eles estavam por desistir da carreira artística, que não estava indo. Escutar essa música do Raul Seixas e disseram: não, vamos tentar mais uma vez. Tentaram mais uma vez, o sucesso veio, eles estão aí há 40 anos fazendo sucesso. Então não desista, não diga que a vitória está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. É a frase irretocável do Maluco Beleza, Raul Seixas. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Pedro Taveira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse domingo eu vou fazer uma entrevista muito importante. Eu vou conversar com o Dr. Marlon Reis, é o juiz da ficha limpa. Ele e um grupo de pessoas que foram atrás, que colheram mais de 1.600.000 assinaturas e tiraram da vida pública mais de 1.200 políticos corruptos. Ainda tem um bocado ainda, mas já saiu 1.200, já foi uma folga boa para os cofres públicos, né? Se você não tiver ainda na sua cidade o sinal local da Rede Brasil de televisão, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e em qualquer lugar do mundo pelo site www.rbtv.com.br. Neste domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, conversando com o Dr. Marlon Reis, o juiz da ficha limpa. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Pedro Taveira, Eterno Namorado. Olha no meu olho e me diz que não me quer, que eu não sou seu homem, nem você minha mulher. Diz que não sente nada quando me vê na balada, que nunca me amou e que não passa de ex-namorada. Fala assim, você não pensa em mim quando está sozinha, não sente falta de ouvir de mim que é minha menina. E já faz muito tempo que você me esqueceu, que o pouco que restava entre nós dois morreu. Então por que você me liga toda madrugada? Sempre que eu atendo, você nunca fala nada. Mando mensagem perguntando o que que aconteceu. Você diz foi engano e já me esqueceu. No outro dia na balada bebe pra esquecer, só que beber te faz lembrar da gente me querer. Manda mensagem com o texto escrito tudo errado, mas bem legível tava escrito: meu eterno namorado. Eu não sou seu homem, nem você minha mulher. Diz que não sente nada quando me vê na balada, que nunca me amou e que não passa de ex-namorada. Fala assim, você não pensa em mim quando está sozinho, não sente falta de ouvir de mim que é minha menina. E já faz muito tempo que você me esqueceu, que o pouco que restava entre nós dois morreu. Porque você me liga toda madrugada, e sempre que eu atendo você nunca fala nada. Mando mensagem perguntando o que que aconteceu. Você diz foi engano e já me esqueceu. No outro dia na balada bebe pra esquecer, só que beber te faz lembrar da gente me querer. Manda mensagem com o texto escrito tudo errado, mas bem legível tava escrito. Então por que você me liga toda madrugada? E sempre que eu atendo você nunca fala nada. Mando mensagem perguntando o que que aconteceu. Você diz que foi engano e já me esqueceu. No outro dia na balada bebe pra esquecer, só que beber te faz lembrar da gente me querer. Manda mensagem com o texto escrito tudo errado, mas bem legível tava escrito: meu eterno namorado. Meu eterno namorado. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Pedro Taveira, Eterno Namorado. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também pelos meus perfis de Facebook e pelo Twitter também, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Já pra sala de aula, vocês precisam aprender a cantar, pelo amor de Deus. Hoje eu vou trazer um grande professor. A Faculdade da Música apresenta o mestre Martinho da Vila, Mulheres.